O bebê disse, por certo, sou o servo de Alá, ele me concederá o livro e me fará profeta. E me fará abençoado onde quer que esteja, e me recomendará a oração e a zakat enquanto permanecer vivo. E me fará blandicioso para com minha mãe, e não me fará tirano infeliz. Que a paz seja sobre mim no dia em que nasci, e no dia em que morrer, e no dia em que for ressuscitado, vivo. Esse é Jesus, filho de Maria. É o dito da verdade que eles contestam. Não é admissível que Allah tome para si um filho, glorificado seja. Quando decreta algo, apenas diz-lhe, se, então é. E por certo, Allah é meu Senhor e vosso Senhor, então adorai-o. Esta é uma senda reta. Em seguida, os partidos discreparam entre eles. Então, ai dos que renegam a fé quando de sua presença em um terrível dia. Quão bem ouvirão e quão bem verão um dia em que virão a nós, mas os injustos hoje estão em evidente descaminho. E adverte-os, Muhammad, do dia da aflição, quando a ordem for encerrada, enquanto eles estão neste mundo em desatenção e enquanto não creem. Por certo, somos nós que herdaremos a terra, e quem sobre ela existe, e a nós eles serão retornados. E menciona no livro, Abraão, por certo, ele era veracíssimo, profeta. Quando disse a seu pai, ó meu pai, por que adoras o que não ouve nem vê, e de nada te vale? Ó meu pai, por certo, chegou-me da ciência o que te não chegou, então segue-me, eu te guiarei a uma senda perfeita. Ó meu pai, não adore Satã, por certo, Satã é desobediente ao misericordioso. Ó meu pai, por certo, temo que um castigo do misericordioso te toque, então tornar-te-ias aliado a Satã. Está rejeitando meus deuses, ó Abraão. Em verdade, se não te abstens disso, apedrejar-te-ei, e abandona-me por longo prazo. Abraão disse, que a paz seja sobre ti. Implorarei a meu Senhor perdão para ti. Por certo, ele é afável para comigo. E aparto-me de vós e do que invocais, em vez de Allah, invoco a meu Senhor. Quizá não seja eu infeliz com a súplica a meu Senhor. Então, quando ele se apartou deles e do que adoravam, em vez de Allah, dadivamo-lo com Isaac e Jacó. E de cada um fizemos profeta. E dadivamo-los com algo de nossa misericórdia, e fizemos-lhes língua verídica altíssima. E menciona no livro a Moisés. Por certo, ele era predileto e era mensageiro, profeta. E chamamo-lo do lado direito do monte e fizemos-lo aproximar-se de nós como confidente. E de nossa misericórdia, adivamo-lo com seu irmão Arão como profeta. E menciona no livro a Ismael. Por certo, ele era verídico na promessa e era mensageiro, profeta. E ordenava à sua família a oração e as zakat, e era agradável junto de seu Senhor. E menciona no livro a Idris. Por certo, ele era veracíssimo, profeta. E levámo-lo a um lugar altíssimo. وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. Esses